Vamos ter um ato profético aqui. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Talvez você entrou aqui precisando que alguém levante tua mão, precisando de uma palavra que te levante. Deus já usou pela manhã, eu tenho certeza de tudo. Agora, não é você que vai ter a sua mão levantada. Você vai levantar a mão de alguém. O adorador levanta a mão. Diz o texto: tendo Abraão levantado as mãos, ele levantou as mãos, olha. Na mão dele tinha um cutelo. Na tua mão tem o louvor, tem a adoração. Levantai mãos santas para o Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia, agora quero te ver. Isso. Você vai voltar a falar em línguas. Você vai voltar a profetizar. Você vai ouvir a voz de Deus. Você que há muito tempo não me escuta. O Senhor te ama. O Senhor te exalta. O Senhor te exalta. Vamos dar um grande aplauso para o Rei dos Reis. Se Abraão pôde entregar o seu filho, entregar um dia, um sábado, não é nada. Deus vai dar a direção a você de fazer isso na tua igreja. Os irmãos ali reunidos o dia todo, adorando o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Não apenas uma vez, mas continuamente, vivenciando a presença do Senhor. Reuniões em que Ele flui, como tem fluído nesta tarde, nesta manhã, neste dia sobre nós. Deus vai te mostrar aquelas coisas que cada um de nós precisamos deixar de lado. Preocupações, ansiedades, projetos, planejamentos, para que Ele faça como Ele quer. Isso é possível. Viesse aqui à frente, nós vamos orar juntos. Alguns irmãos e irmãs que são adoradores, não são adoradores que normalmente são vistos tocando, cantando à frente da igreja, mas são irmãs, irmãos que adoram fazendo outras coisas para o Senhor. Como a Luciana disse, talvez aquela irmã da máquina de costura, da alimentação. Muitos irmãos trabalharam. Há uma irmã aqui que eu nunca tinha visto como ela trabalha. E eu fiquei impressionado com a dedicação, com a qualidade, com a presteza, com a diligência com que ela fez tudo aquilo que eu nem sabia que ela ia fazer. A Lucila. Graças a Deus. E ela não pôde estar aqui porque era o único dia que ela podia mudar, e hoje ela está fazendo mudança da sua casa. E eu fiquei vendo, Deus, alguém que te adorou, fazendo bem feito. Ficou olhando ali o Maciel na mesa de som, colocou uma gravata, vem servir o Senhor. Muitas pessoas que servem ao Senhor, adoram ao Senhor de uma forma invisível. Talvez você seja uma delas que não está envolvido no louvor, na adoração aqui em termos de música, na frente da igreja, mas tem servido ao Senhor. Saia do seu lugar e venha à frente. Levitas adoradores que não tocam nem cantam, mas exercem alguma coisa que talvez, como a Luciana disse, nem tinham dado tanto valor. O Senhor está te dizendo nessa tarde: você é minha adoradora. Aleluia. Você é meu adorador. Faça para mim e eu te honrarei. Me cultue, me sirva. Independente de ser chamado pelo nome, de ter um título, você me serve. Sou eu que te honro. Saia do seu lugar e venha adorar o Senhor aqui à frente. Eu queria pedir aos diáconos que passem ungindo esses irmãos, aos irmãos do aconselhamento, administração, que passem abençoando, impondo as mãos e ungindo essas vidas. O único que é digno de receber apresenta ao Senhor teu trabalho, tua arte, teu compromisso em casa, tua máquina de costura ou qualquer outra coisa. Coroamos, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Adoramos teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Diga ao Senhor o quanto é esse teu trabalho você quer que seja consagrado. Tua atividade. De vez em quando nós vemos alguém reclamando: não tenho sido reconhecido, o pastor não me reconhece, a igreja não me reconhece. Não pense assim, não viva assim. Não viva atrás do reconhecimento de alguém. O Senhor te reconhece. E talvez Deus tenha trazido você aqui, como a Luciana ministrou, para ser tocado pelo Senhor, para ouvir: filho, filha, eu recebo tua adoração lá na sua casa. Recebo tua vida, tua dedicação, e isso é tudo para mim. Nem todos estarão lá na frente, nem todos estarão tocando, nem todos estarão cantando lá na frente, nem todos estarão com o microfone. Muitos estarão me servindo, sem que ninguém veja. Levitas adoradores que receberão autoridade ministerial cada dia mais. Estenda suas mãos a esses irmãos, ministre sobre eles. A Haverá um tempo em que a igreja se reunirá no horário que foi determinado, simplesmente para ver Deus agindo como Ele bem quer. Haverá um tempo em que nós não mais estaremos presos a programas, a eventos, a objetivos, a propósitos humanos. Viremos de acordo com a orientação do Senhor, livres no Espírito Santo. Levante as suas mãos e ore por essas vidas que estão aqui à frente. E você que está aqui à frente, receba nessa tarde. O Senhor recebe meu louvor e minha adoração, meu trabalho, meu serviço. Eu não preciso esperar que vou alcançar ainda algo, quem sabe. Não, eu já sou um adorador do Senhor. Até com aqueles trabalhos, com aquelas atividades, tarefas, responsabilidades que muitas vezes nós tomamos como não sendo espirituais, são para Jesus. Quero voar na presença de Deus, tão livremente passear pelo céu. Delícias eternas só encontro em Jesus. Que doce voz Ele tem. Sinta o perfume, é quando Ele vem. Eu nem preciso esperar. Vem, amado meu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que voa lá para a presença do Senhor, a sombra do Onipotente descansará, descansará, descansará, descansará. Descansar na tua presença, Senhor. Como igreja, gastarmos tempo na tua presença. Queremos nos reunir não apenas para realizarmos tudo que temos realizado, mas para estar na tua presença e dar tempo ao Senhor para visitar a nossa vida, reunidos e tocando e curando. Tocar, Senhor.